Eu te amo demais para deixar a vida calar o que sinto. Você é a melhor companhia. Em nome da nossa história de vida e em nome da nossa fé em Deus, peço que me perdoe. Te amo. Tudo na nossa vida tem um porquê. Eu não quero e não vou perder as bênçãos de Deus por causa da minha culpa, do meu orgulho, do meu medo e da minha ignorância. Estamos vivendo uma vida cercada de tristeza e dor. Sei que você está infeliz e o meu coração está ferido com tudo o que tem acontecido. Somos filhos de Deus e não devemos levar adiante essa distância, essa solidão e esse desprezo. Conhecemos a verdade sobre o amor, o perdão e a união. Somos servos de Deus que um dia nos uniu, nos deu a graça para sermos felizes. E agora, veja só como estamos amargos, infelizes, tristes, isolados do mundo e dos sonhos. Eu preciso de você, e você precisa dos meus carinhos, da minha atenção, do meu cuidado e da minha companhia. Vamos nos reconciliar, esquecer o que nos fez tristes. Eu estou te pedindo perdão por tudo o que aconteceu entre a gente. Será que você é capaz de esquecer e recomeçar a vida? Venha, pois Deus te ama e eu também.